Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Apoia WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado Depósito de Seu Depósito e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. E também ao apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós teremos aqui, o nosso convidado é Paulo Henrique de Figueiredo e o tema é Nem Céu, Nem Inferno. Tenho certeza que vai ser muito interessante, são novidades, não tão novidades, que a gente já está acompanhando há algum tempo esses, entre aspas, né, problemas que tem aí dentro da doutrina espírita, novas informações, adulterações, e o Paulo é bem especialista nisso e vai dar para a gente conversar aí bastante com o Paulo hoje. Você pode ligar para a gente, 3921-3009, ou participar do nosso WhatsApp, do nosso Facebook e das outras mídias sociais que nós temos aqui. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 31 de janeiro de 2021, último dia do primeiro mês do ano de 2021. O nosso programa é 815, é o 815º programa. E nós estamos aí hoje com Paulo Henrique de Figueiredo, autor de vários livros de sucesso, que depois nós vamos apresentá-lo com muito carinho, com muita tranquilidade. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, nosso querido ouvinte vivencianos, nossos amigos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí pelo nosso podcast. A gente teve um probleminha aí na transmissão do Spotify nessas semanas, mas já regularizou, então agora todo domingo está atualizado os programas. Então, se você perdeu esse programa, não tem problema, entra lá no Spotify ou no nosso site vivenciaespirita.org para poder ouvir a reprise dos programas. E também se inscreva no nosso YouTube, o pessoal já está ligado aqui conosco. Quero agradecer as rádios, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina e também o Recanto da Prece Chico Xavier, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também retransmitindo a gente ao vivo aqui, e o Portal da Luz, também de Dourados, retransmite o nosso programa. Então a gente já deixa o alô para os ouvintes que estão participando aqui conosco dessas demais rádios. Quem está ligado aqui no YouTube, então se você não está, só está escutando a gente pelo nosso aplicativo, né? Abaixa aí o nosso aplicativo do Android. Mas quem está aqui ligado já é o Carlos Sanches, lá do Recanto Chico Xavier, a Rosana, o Aécio, a Gisele Veiga, que participou do programa Seja Mais Feliz, foi muito legal na sexta-feira. O Paulo Quintanilha, o Ricardo Carmona já está aqui com a gente, o André Teixeira, Daniel de Mello, a Vilma, o Mauro Russo, o Eduardo Solano, a Marta Santos, o Daniel lá de Goiânia também já está aqui participando, o Benedito Figueiredo, que vai participar do nosso programa, né, Rui? O Benedito Figueiredo vai participar com a gente. A Vilma, a Carmina Patrício, o Milton Baruel, está aqui com a gente, o Leandro Ribeiro e a Deise Manzano. A Deise Manzano com A. É. A Deise, que é também lá do... E mandar um abraço para trabalha com Vilma, o Paulo também, né? Para Vilma lá de Leme, que é nossa ouvinte assídua. Um grande abraço para o pessoal de Leme, inclusive para a Vilma, né? E seus familiares. Legal. E... Maura Russo. É a Maura Russo, tá? Você falou Mauro, é Maura. Ah, só... Maura Russo, é, legal. Tá? E o Carlinhos aí também, Carlinhos. É, você não comentou da Camel também no início? Dos apoiadores? Não, eu esqueço, não está escrito aqui ainda. Camel Filtros também é nosso apoiador. Então eu esqueço aqui, já está na grade do programa e a gente esquece de falar da Camel. Exato, então tá bom. Escrevi aqui. Não tem problema. Não, claro que não. Então o pessoal que está ligado aqui conosco, também estamos ao vivo pelo Facebook, tá? Então quem estiver participando conosco, pelo WhatsApp, quem está aqui, o Marcos Gaio Gama, que sempre está conosco aqui participando, o Rodolfo, Alexandrino aqui conosco, Rodrigo participando. Então deixa aí suas mensagens, mande suas perguntas que a gente vai comentar aqui, a gente vai sortear o kit, né, Jorge? Se quiser comentar do kit que a gente vai sortear. Isso, hoje é o último dia de sorteio do kit, né? Tá me vendo aí, Rodrigo? Agora sim. Ó, a camiseta dos 17 anos do programa Vivência Espírita, a máscara, né? A caneca dos 17 anos do Vivência e mais um chaveirinho também do Vivência que tá aqui na minha mão, né? Esse chaveirinho aqui legalzinho do Vivência. Ligue para nós ou então pode entrar aí nas redes sociais e dizer... Eu quero participar do sorteio. Né? Essa é a chave para participar do sorteio que a gente vai selecionando os nomes e sorteio no final. Escreve aí, quero participar. A gente vai pesquisar pelo quero aqui. Aí vai colocar o nome. O Beto já está ali fora, está ali fora no telefone, então o Beto 9. Então ligue para nós, 3921-3009-DDD12, tá? Ligue para conversar com o Beto, ele está ansioso aí para receber sua ligação. E diga que quer participar. Mas se quem botar aqui no YouTube também e no Facebook, a gente vai colocar o nome para sorteio. Tá? Então hoje a gente vai bater um papo, a gente está com o livro aqui, deixa eu mudar a câmera, com o livro do Paulo, que é Nem Céu, Nem Inferno. Opa, aqui. Então a gente vai bater um papo sobre esse livro, né? Com o Paulo Henrique de Figueiredo, que está aqui com a gente. Mas vamos começar com a prece de abertura aqui com o Carlinhos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Beto Nove. Bom dia, nosso querido amigo e irmão Paulo Henrique Figueiredo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, de joelhos em espírito, agradecendo neste dia... pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, dessas de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando-nos, auxiliando-nos, intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, que coloquem nesta caneca, nesse copo, nessa garrafa, nessa jarra, nessa ânfora com água, o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que coloquem também a vacina do coronavírus, para que possamos sair ilesos desta pandemia que graça a humanidade inteira. Agradecidos nós pedimos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma Segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui com o coautor, porque o Paulo Henrique de Figueiredo, ele também tem um Lucas Sampaio, que fizeram as pesquisas para fazer esse livro Nem Céu, Nem Inferno. O Paulo Henrique de Figueiredo é pesquisador e palestrante, autor de vários livros, inclusive tem o Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, A Revolução Espírita e Autonomia, A História Jamais Contada do Espiritismo, e o mais recente livro dele, Nem Céu, Nem Inferno. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. E nós gostaríamos também de falar um pouquinho do Lucas Sampaio, que é baiano lá de Salvador, advogado, pesquisador, palestrante, junto com Paulo Figueiredo, eles fizeram essa pesquisa que deu origem ao livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma Segundo o Espiritismo. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Você está ouvindo a gente, Paulo? A conexão dele está um pouco limitada, abaixo? E aí o vídeo está travado aqui também. Vamos ver se destrava. Paulo, se estiver ouvindo a gente... acho que ele está entrando pelo celular agora. Enquanto isso, enquanto ele vai entrando aqui pelo celular, eu queria mostrar de novo aqui o livro dele, né, que é o que a gente vai bater o papo hoje, sobre Nem Céu, Nem Inferno, né, que é o que o Rui estava comentando agora. As Leis da Alma Segundo o Espiritismo. É um novo livro que continua a série aí sobre autonomia, né? Também que foi o outro livro aí da FEAL, que conta aí que é um fruto da pesquisa, né? Em documentos inéditos obtidos em Paris, né? Revela investigações sobre o drama que resultou nas adulterações das obras conclusivas da doutrina espírita. Então acho que vai ser muito interessante. Acho que ele voltou aqui já. Tá. Já voltou. Fala, Paulo. Tudo bem? Bom dia. Olá. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu já apresentei você, viu, Paulo? Não sei se você ouviu. Já apresentei você como pesquisador, palestrante, autor do livro. É Mesmer ou Mesmer? É Mesmer. Mesmer. A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Mesmer é um alemão, né? Nasceu no Império Austro-Húngaro. Tá picotando ainda. Paulo, quer tentar entrar pelo celular? Eu acho que pelo celular o Wi-Fi pode ser melhor que o do computador. Quer fazer um teste? Eu vou tentar aqui. Tá, legal. Bem, por favor. Vamos tentar. Tá. Enquanto isso, a gente e só lembrando, Rui, né? Só lembrando aqui que tudo isso começou com o legado de Kardec, que é o livro da Simone Privato, né? Que ela é... Como é que fala? Qual que é a profissão mesmo dela? Ela é diplomata, né? Doutora Simone Privato. Estava sediada em Montevideo, no Uruguai. Agora, parece-me que ela está aqui em São Paulo, né? Voltou? Não, ainda não. E o que aconteceu foi que essas pesquisas levaram à descoberta da adulteração da Gênesis, né? E o que aconteceu foi que, a partir da quinta edição... saiu as novas edições e todas estão diferentes da anterior. Só que o grande problema não é ser diferente. O grande problema é que não foi o autor que publicou. Né? O grande problema é que não foi Kardec. Então é aí que se descobre que tem um monte de coisa dentro dentro da Gênesis que não são de Kardec, que são criações de outros depois. E o que acontece é que a partir daí, foi dentro dessa pesquisa que foi se desenrolando outras coisas. Então descobriu-se que até o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo bem. Mas a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Gênesis e o Céu e o Inferno e a Gênesis, eles estão adulterados. Mas já voltou aqui. Já voltou o Paulo, né? Em 1884... Estão me ouvindo? Estão te ouvindo. Já havia denunciado essa alteração em 1884, segundo o livro do Paulo Henrique. Uhum. Né? Estamos ouvindo, Paulo. Sim, Paulo. Paulo. Só tá, acho que está duplicado. Eu vou tirar o outro. que está aqui. Só um minutinho. Ah, pronto, agora foi. Tudo bem aí, Paulo? Agora? Fala um pouquinho aí, só para a gente... Estão me ouvindo? Damos joia. Agora estamos te Paulo, ouvindo. É o seguinte, a gente queria fazer um pouquinho diferente pronto. O programa. O nosso programa é muito assim de bate-papo. Só que eu acho que a pesquisa ela é tão completa que se a gente for ficar interrompendo você ou então ficar fazendo muita pergunta, vai acabar atrapalhando o seu raciocínio. Eu queria fazer o contrário. Olha, você começasse a falar e a gente fosse perguntando, né? Dentro do que você está falando. Olha, a gente pode... Eu tô habituado a fazer mesmo por meio de uma conversa. Para mim ficaria bem confortável. Aham. Uhum. Legal. Né? Porque aí... Então, Paulo, o que a gente sabe, assim, de início, né, que essa obra que você traz é uma obra de investigações sobre a trama que ocorreu após a morte de Kardec, que resultou nas adulterações das obras conclusivas da doutrina espírita. E as obras conclusivas da doutrina espírita são O Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Exatamente. Né? Quer comentar já sobre isso? Falar como é que aconteceu isso aí no começo? Olha, a minha primeira abordagem dessa questão foi por meio do livro Revolução Espírita. Depois que eu escrevi o Mesmer, que trata de uma ciência que é anterior ao espiritismo, né? E Kardec considerava o magnetismo animal uma ciência gêmea, uma ciência irmã do espiritismo, né? Muito do que Franz Anton Mesmer descobriu foi utilizado tanto por Kardec como pelos espíritos na estruturação da doutrina espírita, né? Para dar um exemplo, Mesmer, para explicar os fenômenos com os quais ele estava lidando, entre eles o sonambulismo, né? A lucidez sonambúlica, a capacidade do sonâmbulo de ler a mente, né? Do magnetizador, a capacidade do sonâmbulo de ver a distância. E para explicar esses fenômenos todos, ele propôs a teoria do fluido universal. Por meio desse fluido, haveria um estado, né, da matéria que o nosso pensamento causaria ondas. E essas ondas poderiam ser percebidas pelo sistema nervoso de um outro indivíduo. E assim ele explicaria o fenômeno da transmissão do pensamento e da vontade à distância. Quando os espíritos foram tratar desse assunto, eles usaram a teoria que Mesmer propôs do fluido universal para explicar a existência do mundo espiritual e do mundo físico, a matéria do mundo espiritual, e apresentando o que Mesmer não poderia ter descoberto, que é o perispírito. Né? Então, nós vamos ter aí, no âmbito da proposta espírita, o fluido perispiritual, que é a matéria do mundo espiritual. Traduzindo o nosso passe de hoje, né? Traduzindo o nosso passe fluídico que acontece nas nossas casas espíritas. O passe, ele seria um dos fenômenos, né? Que estariam relacionados ao fluido universal. Os outros todos... Eles estão em duas categorias, né? A categoria dos fenômenos mediúnicos e a categoria dos fenômenos sonambúlicos. Porque um não interrompe o outro. A descoberta da mediunidade, né, ela acrescenta uma classe de fenômenos. E os fenômenos sonambúlicos, a diferença estaria no seguinte: os fenômenos mediúnicos estão relacionados com a comunicação do espírito por meio do médium. Os fenômenos sonambúlicos são as percepções do indivíduo que é colocado nesse estado de desprendimento, que é o sonambulismo. Então, seriam fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Bom, quando eu fui para a época de Kardec já tinha estudado magnetismo por 35 anos, ali na primeira metade do século XIX. Quando eu fui estudar o contexto da doutrina espírita no período de Kardec, né? Ali, desde quando ele descobriu os primeiros fenômenos, eu acabei encontrando um fato de grande importância, que é o fato de que a universidade, a área de humanas da universidade, né, tendo ali como centro de pensamento Sorbonne, em Paris, ela, desde 1830, ela havia adotado um pressuposto espiritualista em suas disciplinas, a partir da psicologia, né? A psicologia experimental espiritualista, né? Na universidade, tem uma pessoa muito importante, chama-se Victor Cousin, e o Victor Cousin, ele instituiu todo um conjunto de disciplinas chamadas ciências filosóficas. Essas ciências, ela tinha dois grupos, né? As ciências psicológicas e as ciências metafísicas. Então, desde 1830, e ainda no período de Kardec, estudava-se na universidade, e esse currículo também foi aplicado nos liceus, para os jovens, até mesmo as crianças estudavam as ciências filosóficas, que tratavam de Deus, da matéria e da alma, né? E a psicologia definia o ser humano como sendo uma alma encarnada. Kardec, em 63, ele vai escrever um artigo sobre a reação do espiritualismo. Essa reação significa um momento histórico, quando o materialismo instituído após a Revolução Francesa, ele se mostra incompleto, inadequado, e surgem, então, as ciências filosóficas, o espiritualismo racional, que passa a ser a teoria oficial da França após a Revolução em 1830. E Kardec vai chamar isso de reação espiritualista, que deu base, que deu fundamento para que o espiritismo pudesse surgir. Então, apresentar esse contexto eu fiz no livro Revolução Espírita. E a importância disso é que a visão da moral das ciências filosóficas difere muito da visão da moral feita tanto pelas religiões tradicionais como também pelo materialismo. E essa diferença hoje a gente pode caracterizar pela diferença entre autonomia moral e heteronomia. Bacana. Paulo, aí essas diferenças, você quer falar um pouquinho sobre elas que você acabou de dizer agora? Autonomia e heteronomia, né? Uhum. Hoje, atualmente, né, desde o início do século, o estudo, né, da moral, ela define, né, duas abordagens diferentes. E a gente pode analisar tudo o que aconteceu até então por meio delas. A heteronomia, ela significa o seguinte: o indivíduo agir segundo uma lei que lhe é externa. Ele vai seguir o que alguém está lhe recomendando. E a exigência para que ele cumpra essa lei externa, ela se dá por meio de castigo e recompensa. Então, entra no âmbito da dor e do prazer, né? Ou seja, os dois impulsos fisiológicos que também a gente vai encontrar no condicionamento dos animais. O animal você condiciona, você consegue que ele passe a ter um hábito que você vai induzir por meio de castigo e recompensa. Né? Essa estrutura de comportamento pelo condicionamento, no campo da moral, chama-se heteronomia. Os espiritualistas racionais, então, ali na universidade, nas ciências filosóficas, e é interessante saber que Kardec está absolutamente dentro desse contexto, né? A revista Espírita chama-se Jornal de Estudos Psicológicos. E ele vai se referir várias vezes no decorrer da sua obra, né, que o espiritismo é uma ciência filosófica, ou seja, ele inclui o espiritismo entre essas disciplinas chamadas ciências filosóficas, né? E as ciências filosóficas, considerando o ser humano como uma alma encarnada, vão dizer o seguinte: a moral não pode se fundamentar em dor e prazer, que está no âmbito da fisiologia ou da vida animal. A moral tem que se fundamentar no âmbito das faculdades da alma. E quais são as faculdades da alma? Razão, vontade, imaginação são as principais. Então, eles vão definir a moral como sendo o ato livre da vontade, de tal forma que a razão permite compreender as leis que estão dentro estão na sua própria consciência. Então, isso qualifica a moral como sendo a moral autônoma, ou seja, a partir das leis que estão dentro de você e não fora. Não estando fora, né, a referência das leis, você não vai agir por castigo e recompensa, né? Porque você vai agir de acordo com a convicção. Então, os espiritualistas racionais, quando chegaram nessa definição, perceberam que essa moral, ela difere da moral das religiões e da moral do materialismo, que está em submeter o indivíduo a uma lei externa. Estando o indivíduo agindo de acordo com a sua própria escolha, eles definiram esse ato como sendo um ato de caridade. É muito interessante ver que a palavra caridade, o termo caridade na época, né, ele significava agir por livre vontade no sentido do bem. E essa moral ganhou o nome de moral do dever. Então, nós temos aí todas as intersecções entre o espiritualismo racional e o espiritismo, né? Porque o espiritismo vai mais à frente do que o espiritualismo racional vinha fazendo, porque Kardec, tendo essa possibilidade do amplo diálogo com os espíritos, ele vai fazer milhares de comunicações para compreender o que ocorre com o espírito após a morte. E, a partir daí, ele vai desenvolver uma compreensão das leis que regem, né, a moral ou o mundo espiritual. E ele vai apresentar isso na obra O Céu e o Inferno. Paulo, por exemplo, na hora que ele apresenta O Céu e o Inferno, esses estudos, o complemento dos estudos vem depois, que seria, então, para depois ele apresentar esses novos complementos, seria isso, mais ou menos? E a gente já trabalhar nesse lado que você está falando? Porque quando a gente olha O Céu e o Inferno, que a gente está acostumado a ver aí, a gente vê muito castigo e recompensa, né? A gente vê muito isso. Exatamente. O que ocorreu foi o seguinte. Kardec começou a apresentar os primeiros conceitos dessa nova moral em 65, na Revista Espírita. Mas ele vinha desde 60, 61, a pesquisar essa área. Foram muitos anos, porque ele fez milhares de comunicações para conseguir obter os conceitos fundamentais das leis da justiça divina. Ou seja, o livro O Céu e o Inferno, ele vai se tornar uma verdadeira tese, né, de moral. Porque ele vai apresentar, na primeira parte, a doutrina. No capítulo 8 da versão original, ele vai apresentar o resumo das leis. E depois, a segunda parte, são exemplos que ele colheu entre as milhares de comunicações que vão confirmar a tese que ele apresentou. Bom, aí nós temos que compreender os fatos novos que o estudo da história do Espiritismo tem nos fornecido desde a publicação do legado de Allan Kardec por Simone Privato. Nós tínhamos informações de que os espíritas leais a Kardec e a Amélie, né, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Henri Sauss, Bert Froppo, os casal Rosen, um grupo muito grande de espíritas conscientes do que Kardec estava propondo, eles começaram a constatar um desvio da proposta de Kardec na estrutura do que se organizou ali, que é a sociedade, uma instituição que passou a representar o espiritismo legalmente. Essa instituição, nesse tempo, nessa época, do Leon Denis, Gabriel Delany, ela estava dirigida por Lemarie, que era um antigo médium de Kardec e que acabou se tornando o dirigente. Paulo, só, segundo a doutora Marlene Nobre, o Lemarie é o coveiro do espiritismo. Essa era a expressão que o Chico Xavier utilizava. Uhum. Né? É o Chico, não. Né? O Chico chamava de o coveiro do espiritismo porque nós também, depois da Simone Privato, nós tivemos acesso às cartas de Kardec, que foram os documentos encontrados por Canuto Abreu. Uhum, uhum. E entre os documentos de Canuto Abreu, que não tem ali só os documentos originais de Kardec, né? que hoje, somando todos os lotes que foram encontrados no mundo, giram em torno de 2.500 documentos, entre 2.500 e 3.000 documentos. Nós também encontramos no acervo do Canuto Abreu, olha só o número, gente, 40 mil páginas do próprio Canuto. 40 mil, olha só. É, e tem 20 mil obras raras que ele recolheu viajando pelo mundo inteiro. O Canuto. Agora, entre as 40 mil páginas, nós temos também os diálogos todos e o relato da história feita da relação entre Canuto e Chico Xavier. Sim. E aí sim a gente consegue reconstruir a história, que eu posso até resumir para vocês aqui. Só queria dar um comentário, porque eu tive não é todo mundo que consegue ter acesso a esses arquivos, né? Porque esses arquivos ele encontrou na França, né? Porque antes da Segunda Guerra Mundial eles tiveram que esconder esses arquivos para que os exércitos alemães não pusesse fogo, né? Então ele conseguiu ter acesso. E eu tive a oportunidade de ir a trabalho à França e fui no museu, na Biblioteca Nacional, onde é publicado os originais. E tentei ter acesso aos originais de Kardec e eles não liberam, né? Por exemplo, a Simone, ela teve que entrar com um projeto de pesquisa como uma pesquisadora, né? Com um projeto oficial, apresentar o projeto para poder ter acesso aos originais, para poder fazer essa comparação lá. Senão eles não dão acesso a todo mundo. Né? Isso que é interessante para dar mais valor a essa pesquisa que está sendo feita por vocês. Né? A mesma coisa ocorreu com o Lucas Sampaio, que também voltou, porque a Simone Privato pesquisou tudo em torno da Gênese. Sim. O Lucas Sampaio, o Dr. Lucas Sampaio, ele voltou a Paris e aí ele pesquisou os documentos de todas as obras de Kardec. Olha que legal. Desde do Livro dos Espíritos até a Gênese, passando por todas as obras. E aí foi que ele pôde constatar, examinando os documentos de depósito, né, e o pedido de impressão, ele pôde constatar que tanto a Gênese quanto o Céu e o Inferno, né, eles foram as edições quarta, né, do Céu e Inferno e a quinta da Gênese, eles foram publicados com alterações após a morte de Kardec. Né? Então, isso é uma questão que extrapola o Espiritismo e entra no âmbito da lei que rege a relação, né, com as obras e autor no mundo inteiro, não importa nem mesmo que seja livro, né, música, livro, qualquer obra, né, ela existe uma diferença entre direitos autorais e direitos morais. Os direitos autorais, eles se tornam hereditários. Você pode transmitir isso mesmo para os parentes ou podem até ser negociados os direitos autorais, que são os direitos, né, de você obter recursos a partir daquele bem, né? O direito moral é o direito do autor sobre a legitimidade do conteúdo. E a proteção desse direito moral é a seguinte: ninguém pode publicar alterada, né, o conteúdo alterado, a não ser que tenha a expressa autorização do autor. E essa expressa autorização do autor se configura pelo fato de que o autor faz o depósito do livro na França, né? Essas obras todas estão guardadas lá na Biblioteca Nacional e você tem o recibo, o documento que demonstra que aquele depósito foi feito pelo autor, né? O que ocorreu foi o seguinte: o Céu e o Inferno, ele foi depositado depois da morte de Kardec, meses depois. E a Gênese, anos depois, foi o Lemarie que fez o depósito desse livro. E o depósito legal configura a possibilidade de você conferir o conteúdo. Porque você tem um exemplar que você foi até lá, não teve o acesso, mas fazendo uma requisição adequada, você consegue, porque aquilo é um documento que a Biblioteca Nacional está guardando, mas ela tem uma responsabilidade jurídica sobre aquilo, né? Qualquer contestação sobre uma obra, aquele exemplar é o exemplar de referência para você fazer prova. Então, no mundo inteiro, a todos aqueles que publicam obras de Kardec, seja em espanhol, inglês ou francês, depois da constatação de que essas obras alteradas foram publicadas após a morte de Kardec, retornaram à versão original. Aqui no Brasil, isso já havia sido feito com relação à Gênese, pela CELD, né? Centro Espírita Leon Denis, e pela FEAL, e mais algumas editoras já estão publicando a Gênese. E agora, com a pesquisa do Dr. Lucas Sampaio, a gente tem acesso às informações, à documentação que demonstram que o mesmo ocorreu com o livro Céu e Inferno. Então, esse nosso livro, Nem Céu Nem Inferno, ele tem duas partes. Toda a história do que ocorreu após a morte de Kardec e um estudo detalhado das diferenças entre a edição original e essa edição que foi publicada após a morte de Kardec com alterações, né, que é a quarta edição do Céu e Inferno. Todas as edições que Kardec publicou são iguais à primeira. Tá. Pode falar, Rui. Paulo, as alterações que houveram no Céu e Inferno está relacionado com castigo e recompensa, dívidas que nós já trazemos de outras vidas? Essas são as adulterações que houveram no livro O Céu e o Inferno? Olha, o Céu e o Inferno, ele foi alterado de tal forma que o capítulo 8, que trata das leis da justiça divina, no original de Kardec, passou a ser o capítulo 7. Teve uma alteração na estrutura. E o capítulo 7, no original, o 8, então vou me referir a ele como sendo o capítulo 8, ele teve profundas alterações. Então, vou te explicar da seguinte forma. Eram 25 itens que Kardec chamava de conceitos fundamentais da lei da justiça divina. 25 itens no capítulo 8. Nessa versão que foi publicada após a morte de Kardec, de 25 passa para 33, sendo que dos 25 originais, 10 foram ou completamente suprimidos ou o sentido foi invertido, foi alterado. Então, essas alterações, Paulo, ela leva justamente a mudança daquilo que Kardec veio propor a trazer para a gente, a liberdade de pensamento, exatamente, uma série de coisas, e fez isso, a gente ficar escravo de castigo, de recompensa e de dívidas do passado, que nós já nascemos endividado. Porque isso cria uma série de problemas para as pessoas que não conhecem o Espiritismo. Ele fala, poxa, para o Espírita tudo é dívida. Se ele nasce com o braço torto é porque ele fez coisas erradas em vidas passadas. Se ele nasce cego, é porque ele furou o olho de uma outra pessoa. Essas alterações que houveram no livro... Exatamente. A alteração fundamental que eu posso lhe apresentar é a seguinte. Kardec havia escrito no original uma informação, um conceito novo, que vai surgir justamente nessa obra, O Céu e o Inferno. A primeira publicação desse assunto foi em janeiro de 65, na Revista Espírita. Até então, ele não tinha tocado nesse assunto. Ele tinha feito as pesquisas, mas não havia publicado ainda um artigo sobre isso. O primeiro que ele publica, em janeiro de 65, ele antecipa já um dos artigos que vão fazer parte do livro O Céu e o Inferno. Qual é a descoberta? Qual foi o fato novo que Kardec vai descobrir e que foi suprimido da versão que a gente conhece do Céu e o Inferno? Então, se você pegar o original em francês, você vai encontrar lá, no capítulo 8, item 2, uma explicação inovadora, muda o entendimento da moral, né? Então, Kardec vai dizer o seguinte, o que ele vai ressignificar os termos que há milhares de anos são usados para explicar nossa relação com a lei divina. Então, quais são os termos? Castigo, expiação, prova, arrependimento, né? Reparação. Todas essas expressões você vai encontrar no Velho e no Novo Testamento, né? A expiação, por exemplo, ela está no povo hebreu, desde o início do povo hebreu, eles têm essa relação com a expiação. o dia do perdão, né? É o dia da expiação. A expiação era feita no povo hebreu pelo sacrifício de animais. O sacrifício, o sangue do animal, é como se ele estivesse redimindo os pecados. Quando a gente vai entrar no Novo Testamento, as igrejas que vão surgir ali, cristãs, né, igreja cristã, elas vão pegar o conceito do Velho Testamento e vão aplicar no fato da vida de Jesus. Isso não está escrito no Novo Testamento. Isso é um dogma, é uma interpretação que foi feita, dizendo-se que Jesus, sendo morto na cruz, ele representaria a expiação da humanidade pelo sangue derramado. Então, seria interpretar Jesus enquanto Cordeiro de Deus como sendo assim, Deus sacrificou Jesus para salvar a humanidade. Então, o conceito de expiação dos hebreus passa para o cristianismo por meio da morte de Jesus, né? E aí Kardec vai lidar com essa expressão, com esse termo, expiação, e ele vai dar no céu e inferno um novo significado, que é o verdadeiro significado espírita. Então, Kardec vai explicar o seguinte, item 2 do original, capítulo 8, ele vai significar felicidade e infelicidade como sendo sensações do espírito, em contraponto às sensações de dor, prazer, alegria e tristeza. Dor, prazer, alegria e tristeza seriam referências às sensações do corpo, originárias do corpo. Então, seriam sensações fisiológicas. E hoje a gente conhece, então, dor, prazer, né, como sendo estímulos fisiológicos, e alegria e tristeza são emoções que também têm origem fisiológica, estão relacionadas a fatos. Você fica alegre se você vivencia uma circunstância, né, que seja agradável. A mesma coisa com dor e prazer, né? É provocado, Paulo, é provocado por coisas externas, então. Exatamente, é exatamente isso. Você vai ter alegria se tiver um estímulo externo que proporciona alegria. Você vai ter prazer se você tiver um estímulo fisiológico que lhe provoque o prazer. A mesma coisa do outro lado, a dor e a tristeza. São sempre relacionadas a coisas externas. Então, Kardec vai dizer o seguinte, a condição de felicidade, ela está relacionada ao processo evolutivo. A condição de infelicidade, ela vai estar relacionada se você criou uma imperfeição. Então, funciona assim. Você inicia simples e ignorante na sua primeira vida humana, você não tem responsabilidade moral ainda, a responsabilidade vai surgir com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma conquista progressiva a partir da inteligência. Ou seja, para que você tenha responsabilidade moral, você tem que ter consciência do seu ato. E para que você tenha consciência do seu ato, você tem que ter inteligência para interpretar e fazer escolha. Só a partir daí surge a responsabilidade moral. E aí Kardec vai definir nesse item 2 o seguinte, conforme você vai fazendo uso do livre-arbítrio e vai desenvolvendo o senso moral, a capacidade de fazer as escolhas de forma adequada, de acordo com as leis que estão na sua consciência, a sensação de felicidade vai ser uma sensação progressiva desse espírito. Até você atingir o máximo desenvolvimento da sabedoria e das suas qualidades, e você vai estar ali na felicidade plena. Então, a felicidade é uma sensação progressiva do espírito. Cada ato do bem, ele sente felicidade. E ela vai se tornando constante conforme você vai adquirindo as virtudes e a sua sabedoria. E o que é a infelicidade? A infelicidade, então, Kardec vai dizer, é sempre temporária. Porque ela está relacionada com o fato do espírito, fazendo uso do livre-arbítrio e da sua razão, ao invés de ele aplicar isso no desenvolvimento da virtude, ele vai usar a sua inteligência racional para abusar das condições de prazer e de alegria. Ou seja, ele vai se apegar à matéria, querer fazer uso das suas faculdades da alma, não para se libertar, né, da matéria, mas se tornar cada vez mais apegado, porque ele quer sensações passageiras de alegria e de prazer. Ele cria, então, uma situação anômala, né? Uma situação que a gente poderia dizer até patológica. E nessa situação, a sensação do espírito como resposta natural é a de infelicidade ou sofrimento moral. Então, Kardec apresenta no Céu e Inferno uma interpretação, um ressignificado da palavra castigo, que até então nas religiões, castigo, veja bem o mecanismo, gente, os castigos nas religiões e no materialismo são causados por tristeza e dor. A descrição do inferno é tristeza e dor. Então, eles seriam causados por estímulos externos. Então, o castigo, ele seria deliberado. Quem te colocou no inferno foi Deus? Então, é Deus que está te colocando num lugar para você ser castigado a partir de estímulos externos, que causam dor e tristeza. O céu seria o inverso. Pelo merecimento, Deus te colocaria num local que proporcionaria a você sensações externas, né, por estímulos externos, de prazer e de alegria. Veja, o que Kardec vai dizer? Quando você chega no mundo espiritual, o perispírito não recebe impressões externas. O perispírito não tem sensações físicas. O perispírito não tem meios de causar ao espírito sensação de dor, né, de alegria, de prazer e tristeza. As sensações fisiológicas estão relacionadas ao corpo físico. Então, por que aí Kardec vai explicar? Por que que um espírito diz que está com frio, fome, sede? Em verdade, se ele tem essas sensações, é porque o sofrimento não é externo, é interno. É a infelicidade ou sofrimento moral, que é causado por uma imperfeição que ele tenha. E aí Kardec vai escrever num outro item, que também foi alterado, que ele vai dizer o seguinte: de que maneira o espírito supera o castigo ou a sensação de felicidade? A única forma de ele fazer isso é por meio do arrependimento. Na teoria dos dogmas, o arrependimento é Deus te causa tanto sofrimento que por exaustão você se submete. Por medo ou por submissão, você abandona o desejo de fazer o mal. Em Kardec, ele vai ser muito claro, que ele vai dizer o seguinte: o arrependimento é a conscientização de que a responsabilidade pelo sofrimento é do próprio espírito. E a expiação é quando, sabendo que o responsável é ele e desejando abandonar essa imperfeição, ele vai fazer uso da escolha das provas de tal forma que essas provas sirvam para superar as imperfeições. Então, ele vai dar o nome Kardec, da prova escolhida para superar a imperfeição, ele vai dar o nome de expiação. Então, a expiação passa a ser uma escolha livre. E o castigo passa a ser uma sensação natural, em decorrência dele criar uma imperfeição. Então, nós estamos diante de uma nova moral, né? Uma teoria moral nova, que altera completamente a nossa relação com a lei divina. Então, Paulo, mas acontece que nós, espíritas, falamos que esse mundo aqui é um mundo de provas e de expiações. Por que que nós vem para cá para as provas, para cumprir as nossas provas, para sofrer, para ter uma série de coisas? Isso também faz parte dessa moral? As provas que nós... Kardec também vai colocar num trecho que foi alterado. Ele vai dizer o seguinte: a encarnação, ela é uma necessidade para a evolução do espírito. E essa necessidade das provas, elas vão ter utilidade diferente para cada espírito, para cada classe de espírito, né? Então, quando o espírito ele é simples e ignorante, o que significa simples e ignorante? Ele ainda não tem o domínio da vontade para fazer as escolhas livres, né? Portanto, é simples. Não tem o domínio da razão, né, para poder ter inteligência racional, portanto, ele é ignorante. E como ele vai conquistar esses valores? Então, segundo as religiões do passado, as religiões ancestrais, Deus teria criado a alma perfeita em sabedoria, né, e em virtude. Isso você vai encontrar no hinduísmo, você vai encontrar no catolicismo, você vai encontrar em todas as religiões que se fundamentam na ancestralidade, né? Então, Deus teria criado essas almas perfeitas. E pelo erro, né? Ela sofre desobediência a Deus, ela sofre uma queda e o sofrimento do mundo seria para castigá-lo. Então, o nome disso chama-se degeneração da alma. Criada perfeita, ela degenera como castigo por ter desobedecido a Deus. Ela tem que se tornar submissa para voltar à condição original de perfeição. O Espiritismo, ele difere de todas as tradições religiosas porque ele vai propor a perfectibilidade da alma humana, ou seja, ela começa sem nenhuma faculdade e ela vai desenvolver essas faculdades pelo seu esforço. Então, o espírito simples ignorante, no mundo primitivo, ele vai desenvolver inteligência, primeiramente, tentando melhorar as suas condições materiais. Eu vou dar um exemplo. A espécie humana caça instintivamente, né, animais menores ou faz uso de animais que tenham sido mortos, né, pelos predadores maiores, né? Quando ele começa a observar esses predadores caçando, o homem primitivo vai tentar imitar. Aí ele já está começando a fazer o exercício da inteligência que não mais o prende ao instinto. Os animais, não importa quanto tempo demore, eles sempre vão agir de acordo com o instinto. O ser humano, quando ele começa a desenvolver as suas faculdades da alma, ele vai passar a fazer escolhas. E aí ele vai tentando imitar, por exemplo, a onça, ele vai usar a estratégia de cercar um animal maior e vai usar as lanças, acuar o animal e usar as lanças para matá-lo. Quando ele consegue matar um animal maior, ele vai ter o que nunca tinha antes, né? Que é a abundância de alimento. E com essa abundância, ele consegue permanecer mais tempo no local. Ele consegue alimentar os doentes, ele consegue alimentar os mais velhos. As mulheres conseguem ter mais do que um filho, porque eles não vão precisar ficar como nômades o tempo todo se movimentando. Aí ela começa a cuidar do filho. Você pode ter um ajudar a cuidar do filho do outro. Ou seja, a primeira coisa que surge quando o ser humano ultrapassa o instinto é a solidariedade. E essa solidariedade vai trazer o caminho do ser humano para o convívio, né? A condição social, né, humana. Então, as provas, essas dificuldades que o ser humano vai precisar vivenciar nessa condição primitiva, elas vão permitir que ele desenvolva as faculdades. Então, a primeira finalidade das provas é ele ter as suas capacidades. Quando o espírito começa a ficar consciente no mundo espiritual, ele vai ver que a finalidade da vida não é a matéria. A finalidade da vida é a desenvoltura dele nessa nova pátria, que é a verdadeira pátria dele, que é o mundo espiritual. E lá, o que faz com que você seja útil e o seu perispírito lhe dê mais capacidade de observar a distância e de agir, serão justamente as virtudes, habilidades, o conhecimento, inteligência. Então, quando ele toma consciência da sua realidade espiritual, ele vai começar a escolher as provas. E aí vem o que os espíritos explicaram como sendo lei da escolha das provas. Então, as provas que no espírito primitivo se viam para desenvolver as faculdades, agora se tornam escolhas livres. E, por meio dessas escolhas livres, ele escolhe o seu caminho e passa a ser um gestor de si próprio. Só que tem a liberdade, né? O fator fundamental do espírito humano é a liberdade. E a liberdade pode criar essa situação anômala. O espírito começa a desenvolver inteligência, a capacidade de escolha, e ele pensa assim, eu não vou desenvolver minhas virtudes, tudo, eu vou cada vez ficar melhor aqui no mundo. E aí ele vai querer ter poder, ele vai querer ter mais prazer, ele vai querer ter mais alegria, ele vai querer ter mais conforto para si próprio. Aí surge o egoísmo. Esse egoísmo vai colocar a alma dele na condição de infelicidade, como resposta natural, não é castigo de Deus. E aí sim, essa felicidade vai se tornando cada vez maior, quanto mais ele se afasta do seu verdadeiro objetivo, e Kardec vai definir que a única forma de romper com isso é o arrependimento, que é a conscientização da sua condição. O espírito precisa pensar assim, eu estou sofrendo por minha responsabilidade, não é por Deus. E como é que surge o dogma? O dogma surge quando esse espírito começa a sofrer e, por orgulho, ele vai dizer assim, isso não é responsabilidade minha, eu estou agindo certo, Deus está me castigando. Então, a ideia de castigo divino, ele surge com o espírito orgulhoso, que não reconhece a própria responsabilidade e que os meios de superar esse sofrimento não é Deus perdoando, é ele investindo para superar a imperfeição que ele mesmo criou. Então, nós estamos diante agora do quadro, né? Só que a gente tem um avanço a mais, que é o seguinte, quando o espírito já adquiriu qualidades, inteligência, virtudes, ele vai poder reencarnar não mais para enfrentar provas, para se desenvolver, porque ele já se desenvolveu. O espírito, quando ele tem capacidade, ele começa a ser útil aos outros. Então, ele vai reencarnar nas condições que, para os espíritos em evolução ainda, imperfeitos, são para eles condições de sofrimento no mundo, os espíritos vão enfrentar essa condição por missão, para servir de exemplo, para ajudar a humanidade a avançar. E aí, sim, com essa teoria compreendida, nós vamos entender uma afirmação que está no Livro dos Espíritos, e os espíritos vão dizer o seguinte: o espírito em missão, por mais que na Terra enfrente circunstâncias que lhe causam dor e tristeza, ele é um espírito feliz. Agora sim a gente entende, porque felicidade é sensação do espírito, que é constante, ele não perde. Dor e tristeza são sensações e emoções relacionadas ao mundo físico, ao que vem de fora. E o espírito mais evoluído, ele consegue separar as duas coisas. Eu estou feliz por poder, por missão, vivenciar circunstâncias de dor e de tristeza, demonstrando que a gente não precisa se abater por isso, porque é uma fase transitória do nosso planeta. Termina Kardec em Um Céu e Inferno, demonstrando a continuidade do processo evolutivo da humanidade, vai nos levar a uma condição que a gente supera as situações de sofrimento do mundo. Ou seja, as dificuldades que a gente enfrenta no mundo são os estímulos para que a gente se aperfeiçoe, tanto materialmente quanto espiritualmente. Legal, Paulo. O pessoal está tudo batendo palma aqui, porque conseguiram fazer a gente ficar quieto aqui agora. Conseguiram fazer. Eu, o Rui, o Carlinhos, ninguém está falando, quase nada. Nossa, o programa hoje é o melhor programa de todos, porque o Rui e o Jorge não estão falando. Estão deixando o entrevistado falar. Estão deixando o entrevistado falar, então tá bom demais o programa. Mas tá bom mesmo, viu, Paulo? A gente tem que dar uma paradinha para fazer um intervalozinho aqui, tomar uma água. E daqui a pouco a gente volta de novo, porque você sabe que é uma curiosidade minha agora aqui, para a gente falar depois, e tem algumas perguntinhas também dos nossos ouvintes aqui, internautas. A minha grande curiosidade, para a gente falar depois, como eu digo, é por que o interesse desses caras? Eu estou falando cara logo, porque quando eu falo cara é porque eu não gosto muito, né? Desses caras em querer deturpar tudo isso, né? Para que interesse deles foi? Ele estava indo ao encontro de alguma coisa, algum interesse eles tinham com isso aí. Então é isso que eu queria que você, depois, quando a gente retomasse, a gente falasse um pouquinho. Qual a motivação, pra, né? Inclusive, para as pessoas saberem quem são certas pessoas, né? Como Rusting aí, como o próprio Lemarri, como outros caras assim. Porque tinha que ter um jogo de interesse por trás. Quer dizer, ainda existia a Meli ainda estava ali, sei lá, passaram a perna nela, coitada, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos para o intervalo, Rodrigo? É interessante só comentar aqui que ele já respondeu a pergunta do aqui a pergunta do Daniel Rosa, né? Que ele perguntou: professor Paulo, entre as imperfeições e as virtudes existentes, qual o entendimento do original do céu e inferno, que nos faz espíritos felizes sem sofrimento? E ele acabou de responder essa pergunta. Tá, então a gente não vai refazer, tá bom, Daniel? Depois, se quiser comentar alguma coisa em cima também, tudo bem. E aí a gente volta depois com mais comentários, e até os ouvintes aqui estão atentos aqui, que não estão enviando perguntas, né? Então, o pessoal tá todo mundo entrando, mas ninguém está conseguindo perguntar muito. Tá bem legal. Tudo, muito legal. Então vamos para a música que nós vamos colocar, sim. É a música Semente da Verdade. Essa música é uma música bem filosófica, que fala da doutrina espírita sem tocar no nome do espiritismo, que é a música do Luiz Carlos, do Grupo Castelã. Vocês que vão ouvir aí vão ver que é uma música que fala bem da doutrina espírita, bem nesse sentido de alma mesmo, né? Legal. E só queria convidar também o pessoal agora no intervalo. A gente geralmente entra no Instagram e entra ao vivo no Instagram aqui mostrando os bastidores. Então, o pessoal que está aí no Facebook, a gente chama aqui o Paulo também, se ele tiver Instagram também, entrar ao vivo com a gente. A gente mostra aí os bastidores aqui enquanto tá tendo os comerciais. E continua o bate-papo por lá. Então, entra aí no Instagram, Vivência Espírita, @ Vivência Espírita sem acento. Tá aí no Instagram do Vivência e siga a gente, que a gente vai continuar o bate-papo por lá também. Momento.

e apresenta na Rádio Boa Nova o programa Revolução Espírita e apresenta na TV Mundo Maior o programa Livre Pensamento. E hoje nós estamos com o tema Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma Segundo o Espiritismo. Então vamos voltar lá com o nosso amigo Paulo Henrique de Figueiredo. Vamos. Paulo, só uma perguntinha aqui já no meio, né, para poder a gente não esquecer ela no final, que até o nosso irmão Carlos Henrique aqui que está fazendo a pergunta, e eu queria fazer essa pergunta também. É, a gente sabe que depois da pesquisa da Simone, da doutora Simone, nós, mais tarde, a FEAL fez o livro, fez nova edição do livro A Gênese, né? E agora, em cima dessa pesquisa sua toda do Céu e Inferno, está para sair uma nova edição da FEAL? Até eu tinha visto uma palestra sua o ano passado e parece que você estava tendo uma previsão de até o final do ano a FEAL ou outra editora, não sei, lançar novamente uma edição do Céu e Inferno. Você sabe dessa previsão? Se vai ter mesmo? Olha, vai ter sim. Agora, no começo do ano, o livro já está em fase final de preparação. Né? Vai ser um livro com as notas, uma tradução inédita do Emmanuel Dutra. O Emmanuel Dutra, atualmente, é um dos maiores especialistas na tradução de Kardec. Ele fez a tradução das obras de Kardec, está fazendo de todas, para o inglês, e do inglês está vertendo para o chinês. Então, para que pudesse fazer isso, ele estudou profundamente a França no sentido das palavras, das expressões, dos termos que eram utilizados na época de Kardec para conseguir fazer uma tradução mais fiel. E a tradução que a FEAL vai lançar, então, agora, proximamente, talvez um mês ou dois, será a tradução do Emmanuel Dutra. Paulo, então vamos voltar naquele assunto que eu estava falando. Qual é o interesse desses caras em querer fazer toda essa bagunça dentro da doutrina espírita? Quer dizer, a gente sabe mais ou menos que dentro o Hosting se infiltrou dentro da doutrina espírita, que é pensamento isso, totalmente diferente disso. Era um jogo de interesse ali, essa trama de levar ele para cima, quer dizer, junto com Le Marie, os outros comparsas lá? Ou ficar mais vendável o livro, agradar mais aquela população daquela época que era muito voltada para o materialismo. Essa era o objetivo do Le Marie, fazer essa adulteração? Ele com Parnese, né? Fazer essas adulterações? Olha, a gente precisa lidar com bastante cuidado com essas questões. Porque a adulteração foi feita às escusas, né? Então, a gente não tem a declaração, não tem uma confissão de quem a fez, né? O que nós sabemos é quem eram os responsáveis para que essa adulteração pudesse ocorrer. Mas quem efetivamente modificou, a gente não sabe. O que nós vamos trazer no livro, de novo, Nem Céu Nem Inferno, né? Até gostaria aqui de falar algo que não precisava, mas nas circunstâncias atuais a gente precisa, né? Todas as minhas obras, elas estão doadas para as Casas André Luiz, né? Para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E então, o que se obtém pela venda do livro reverte para divulgação pela FEAL e para as atividades das Casas André Luiz, né? Que faz um trabalho exemplar, acho que vocês conhecem, né? Sim. Mas... Então, Paulo, tá tudo bem. Mas a questão do Rustang, deixa eu contar para vocês mais ou menos a circunstância. Kardec, em 65, coincidentemente com a elaboração do livro O Céu e o Inferno, no começo do ano, ele sofreu o que poderia ser talvez um infarto. Ele teve um acidente do coração gravíssimo, né? E que ele teve que parar de fazer praticamente tudo durante pelo menos um mês. Mas essa doença se arrastou. Ele tinha a plena faculdade, né, da razão, mas ele tinha grandes dificuldades no caminhar, né? Dava dores fortes no peito a partir desse ano, né? E nós tínhamos ali no início do ano as férias da Sociedade Parisiense, e ele prolongou as férias para ele poder terminar o livro, né? Ele fez uma viagem lá para a Suíça para ficar em áreas melhores, tudo com a preocupação com relação à saúde. E coincidentemente com a elaboração do Céu e Inferno, ele iniciou uma reestruturação do Espiritismo para que ele saísse da fase inaugural que ele coordenou para uma fase que ele chamou de fase da direção coletiva, quando ele criaria uma estrutura que pudesse fazer com que o Espiritismo se perpetuasse. E ele começou a escrever um material que não chegou a ser publicado na íntegra e que nós encontramos os originais escritos à mão por Kardec. Nesse material, ele vai propor que o Espiritismo, para que ele se perpetue, ele precisaria de três unidades: a unidade de princípios, a unidade da organização e a unidade do método. Então, em 65, o Rostang tinha um advogado que havia iniciado ele no Espiritismo, chamado André Pezzani. E esse André Pezzani apoiou Kardec no início, né? Apoiou a metodologia de Kardec, as ideias de Kardec nos primeiros anos. Depois, a partir de 65, ele se voltou contra Kardec, negando a possibilidade de que a ciência espírita pudesse se organizar a partir da universalidade do ensino dos espíritos. E a universalidade, para Kardec, é o fundamento do espiritismo, não se basear em opiniões pessoais, mas sim no ensino que é feito de forma coletiva, quando os espíritos percebem que está maduro o suficiente o movimento espírita para receber aquele conceito. Então, aquele conceito precisa ser examinado pela razão e compreendido. É assim que vai se estabelecendo a doutrina espírita, né? Então, quando o Rostang recebe dos espíritos os quatro evangelhos, mais de uma coisa ocorre ali. Primeiro que a maioria dos espíritas eram espiritualistas racionais e não aceitavam a versão dogmática que esse livro repete, né, da proposta das igrejas. O livro Os Quatro Evangelhos, para a gente tratar do assunto com propriedade, a gente tem que ler, né? Eu li ele na íntegra, né? E estudei, grifei, organizei para poder entender do que trata a obra. A obra, ela repete os dogmas, porque ela vai dizer que o espírito, ele vai se desenvolver no mundo espiritual sem precisar reencarnar. Ele só vai reencarnar se ele cometer um erro, aí ele sofre uma queda, e a finalidade da vida humana é causar o sofrimento para que ele, arrependido e castigado, possa voltar a continuar evoluindo no mundo espiritual. Então, essa tese é completamente inversa da proposta de Kardec, que é a perfectibilidade do espírito pelo seu próprio esforço, né? E essa tese está nesse livro Os Quatro Evangelhos. Então, a partir de 65, o grupo ligado a Rostang, que era muito pequeno, começou a combater tanto a proposta moral que Kardec apresentou quanto a ideia do método da universalidade do ensino. E o livro Céu e Inferno, no livro Nem Céu Nem Inferno a gente conta os detalhes dessas questões todas, mas quando Kardec vai voltar para a sociedade parisiense, depois desse longo período que ele organizou, publicou o Céu e Inferno e assim por diante, ele vai voltar para a sociedade parisiense, o movimento espírita inteiro está de olho, e qual seria a reação dele dessa tentativa de golpe, de desvio que o movimento espírita tinha sofrido quando ele estava ausente. E essa reunião, a gente tem a descrição que Kardec fez e a conversa que ele fez com os espíritos sobre essa reunião, e também por meio de um sonâmbulo, que ele reviu a reunião inteira com o auxílio da visão de um sonâmbulo. Esses documentos todos mostram o seguinte, que quando Kardec vai para a reunião, ele diz assim: não vamos nos preocupar com nada, vamos continuar o nosso trabalho, vamos continuar fazendo o que os espíritos nos pediram, que a doutrina espírita não vai sofrer em nada com essas tentativas que são vãs e que vão se perder no tempo, né? Conversando sobre o Céu e o Inferno, então recém-publicado, os espíritos vão dizendo uma mensagem para Kardec. Grande parte da primeira edição foi comprada pelos jesuítas e eles não estão encontrando meio algum de combater as ideias que você ali apresenta, né? Então, a gente vê que tudo ali, no final da vida de Kardec, estava um grupo pequeno, estava tentando conspirar com as ideias que ele estava propondo. E Kardec, então, no plano dele de perpetuar o espiritismo, ele vai planejar, organizar uma estrutura ali na Vila de Ségur, de tal forma que tivessem casas para aluguel, uma estrutura que financiasse, né, a necessidade de organizar uma comissão. E ele criou a seguinte ideia: você vai ter uma grande assembleia com representantes de todos os centros espíritas. Essa assembleia vai coordenar um comitê, né, de 24 pessoas que vão executar a proposta feita pela assembleia, né? Sendo que o presidente vai ter funções somente administrativas. Então, é como se fosse uma hierarquia invertida que Kardec planeja para o futuro do espiritismo. E aí ele queria criar uma editora própria para publicar os livros com menor preço, né? Ele pediu autorização para isso, que chegou só 2 dias depois da sua morte. Só chegou em abril. Bom, o que ocorreu? Após a morte dele, Amélie tinha o objetivo de criar essa estrutura nova, né, esse comitê, essa estrutura nova. Ela não conseguiu auxílio para fazer isso. E quando ela foi pedir para um pequeno grupo de médiuns ajuda, né, eles disseram assim: vamos primeiro nos preocupar com a publicação dos livros. E agora nós tivemos acesso aos documentos registrados da Sociedade Anônima, né, e descobrimos o seguinte: esse contrato foi um golpe na Amélie. Porque havia uma legislação muito recente na França para a criação de empresas comerciais, né? Industriais e comerciais. E quem criou a Sociedade Anônima usou essa legislação e transformou a Sociedade Anônima numa empresa, com as seguintes características: quem entrasse com bens e não com dinheiro, que foram os três que entraram com dinheiro, né? A Amélie não entrou com bens. Não poderia dar nenhum palpite a respeito das questões financeiras nem participar da administração. Os administradores iriam gerir esses bens, que eram o quê? Os livros de Kardec, a revista Espírita, a livraria, ao bel prazer. Ou seja, eles tinham plenos poderes para decidir o que quisessem. E essa Sociedade Anônima, então, foi a que publicou a obra alterada de Kardec, O Céu e o Inferno. Depois, os donos, vamos dizer assim, eram Deliane e o Bitar, que durante um tempo ficaram só os dois. O Deliane renuncia, entra o Lemarie. O Bitar renuncia, fica só o Lemarie, o dono de toda a estrutura. E a Sociedade Parisiense foi afastada do espiritismo. Então, esse golpe sofrido pelo espiritismo, né, e pela Amélie, criou as condições para que os livros fossem adulterados. O Paulo, o Lemarie, ele era um alfaiate e faliu. Isso está no seu livro. Ele tinha 44 anos e quando ele pegou também a livraria, ele também faliu a livraria. Então, a gente vê que ele tinha intenções, era de ganhar dinheiro. Eu não sei, a gente vê aí pelas segundas intenções do Lemarie, ele estava querendo era ganhar dinheiro com o espiritismo e por isso ele deve ter modificado. Eu não sei se é essa a minha concepção. Está verdadeira ou não? Quem permitiu a adulteração foram os proprietários da Sociedade Anônima, né? E os administradores eram Deliane, Bitar, que era o gerente da livraria, nem consta que fosse espírita. E esses dois renunciaram, ficou só o Lemarie. E o Lemarie realmente, indiscutivelmente, ele voltou todos os seus esforços para ganhar dinheiro. Por quê? O contrato da Sociedade Anônima conferia aos proprietários salário, lucros e juros, né? E tudo que se doasse para o movimento espírita, que Kardec queria que permitisse a estrutura do comitê e da assembleia, voltou-se para fazer parte do patrimônio da Sociedade Anônima, que tinha donos. Então, foi um golpe que o espiritismo sofreu. De tal forma que a revista Espírita perdeu contato com os espíritos e passou a ser gerida pelos donos. E o dono passou a ser um dono único, que era o Lemarie. Mais à frente, Lemarie vende ações da Sociedade Anônima, para o discípulo do Rustang, que chamava-se Guerin. E o Guerin vai passar a influenciar a estrutura do espiritismo de tal forma que infiltrasse as ideias do Lemarri no movimento espírita. E aí as ideias espíritas saíram da proposta autônoma original proposta por Kardec para essa versão que influencia grande parte do movimento espírita brasileiro, que repete as ideias de culpa, castigo, divino, pecado, karma, que estão presentes nas religiões do passado. Vamos só relembrar uma coisa importante aqui. A ideia de karma, ela está vinculada à ideia da degeneração da alma. O que é o karma? A alma, ela foi criada perfeita por Deus. Comete um erro, cai no mundo, passa a sofrer. Se nessa primeira encarnação ela erra de novo, ela vai ter que ter um castigo pior. E aí a reencarnação seguinte é pior. Essa é a ideia do karma, né? Que você vai acumulando a culpa e os castigos vão se tornando maiores. E o castigo sempre é por dor e tristeza. Ou seja, o que na psicologia que sustenta o espiritismo é definido como questões da vida animal e não tem nada a ver com a moral. A moral, segundo o espiritismo, se fundamenta nas sensações do espírito, de felicidade, que é uma conquista de todos e é progressiva, e infelicidade quando o espírito desenvolve uma imperfeição, um hábito equivocado, que não são todos, né? Que vão escolher esse caminho do egoísmo e orgulho prominente, né? E aí ele vai ter que viver essa sensação de infelicidade até que ele volte ao caminho do bem. Então, a teoria moral espírita, gente, ela é absolutamente inovadora e ela oferece condições de uma revolução nas ciências humanas. Porque você tem que pensar assim, como é que a gente faz a educação? Como é que a gente trabalha com a questão moral na sociedade? Será que mais castigos, leis que vão colocar mais castigos vão resolver a questão? Não, vão ampliar a revolta. Em verdade, nós precisamos conscientizar o indivíduo do uso que ele tem que fazer da liberdade. Então, a construção de um mundo melhor, ela vai se dar pela educação. Agora, como é que a gente está educando os jovens nas escolas? É propondo cooperação ou propondo competição? Se você faz a competição, que hoje é o caráter fundamental da educação, que veio dos jesuítas, né? Você incita os jovens a lidarem uns com os outros como se fossem animais, competindo para ser o melhor. Enquanto que nós somos seres humanos. E a relação fundamental que tem que se estabelecer entre nós é a de cooperação. E hoje a cooperação ainda é muito incipiente, né? Ela vai ser uma tecnologia fundamental da educação do futuro, né? E o espiritismo ajuda a gente a antecipar o entendimento disso. Paulo, a proposta, você falou em educação, e o que Eurípides Bazanufo fez foi exatamente isso, exatamente. Né? Foi. Não tinha nem prova. Nós tivemos espíritas que compreenderam perfeitamente a proposta de Kardec. E você citou um dos que eu tenho o maior apreço, né? Uhum. Que o Eurípides Bazanufo tinha uma visão perfeita da proposta espírita, tanto que no colégio que ele estabeleceu, os jovens primavam pelo entendimento. Eles criavam projetos, eles faziam debates, usando a razão. Então, veja assim, se a gente quer estabelecer uma sociedade que vá abrir espaço para que a gente haja como ser humano, nós temos que tornar primordiais não a condição de submissão. Olha só, num trecho adulterado da Gênese, Kardec vai dizer o seguinte: a religião, para se impor como meio de submissão das massas, ela precisava de dois instrumentos. E esses dois instrumentos são a fé cega e a obediência passiva. Então está num trecho que foi tirado da Gênesis. Fé cega, olha a expressão que ele usa. Fé cega e obediência passiva. O que faz a fé cega? Ela embrutece, né? A obediência passiva e a fé cega embrutecem. O indivíduo que tem fé cega não usa a razão. E o indivíduo que tem obediência passiva não escolhe por si mesmo. Ou seja, é a própria heteronomia. Vai agir de acordo com as ordens externas. Isso faz o ser humano se tornar um animal, porque ele não está usando as suas faculdades, que são a razão, a vontade e a imaginação. Então, para que a gente tenha uma educação que vá nos considerar como seres, como almas encarnadas, que é a visão da psicologia espiritualista, nós vamos ter que primar pelo desenvolvimento das faculdades. Ou seja, fazer o indivíduo compreender o conhecimento, né? Que ele possa desenvolver pelo seu próprio esforço. E a moral tem que ser fundamentada na escolha livre e consciente, que Kardec, que os espíritos vão chamar de caridade desinteressada. Veja que no espiritismo a caridade não é só caridade, é caridade desinteressada. O que significa desinteressada? Não esperando recompensa e não se submetendo a castigo. Então, veja, o espiritismo é uma verdadeira revolução na teoria moral. E que, o que a adulteração fez foi afastar a gente de conhecer essa nova visão. Então, se o espiritismo propõe essa teoria moral inovadora, ele é de vanguarda, gente. Ele serve a todos. O mundo está precisando do que o espiritismo propõe, que é você renovar a humanidade pela educação. Né? E aí a gente foge de todas as visões materialistas de reestruturação da sociedade, porque até agora só se pensou em reestruturar a sociedade submetendo as pessoas. Né? Tanto o positivismo do Augusto Comte quanto as ideias materialistas do comunismo, elas pensam assim: vamos submeter as pessoas a novos hábitos. Submeter as pessoas é mantê-la na obediência passiva e na fé cega. O espiritismo vai propor algo que é o inverso de tudo isso, que é favoreça a liberdade do indivíduo, de tal forma que ele aprenda a lidar com ela. Olha, essa fé cega, ela é mãe do pessimismo, é mãe do preconceito, é mãe do racismo, essa fé. E a gente observa que nós tivemos aqui no nosso Brasil, muitas pessoas reclamam que o nosso governo é isso, o nosso governo é aquilo, mas se nós formos analisar, nós sempre fomos comandados por pessoas que abusaram da nossa falta de liberdade de pensamento, da nossa falta de educação. Você concorda? Infelizmente, nós vivemos num mundo que não tem conhecimento das leis que regem a evolução do ser humano. Então, pense assim, nós tivemos uma revolução científica. Nós só estamos conversando aqui, eu, vocês e pessoas que estão aí espalhadas pelo mundo inteiro, né, que podem nos acompanhar, em virtude da descoberta das ondas eletromagnéticas. Antes disso, a gente não teria condições de ter esse avanço na comunicação. É verdade. Então, conhecer as leis permite o avanço tecnológico. A minha visão é a seguinte: nós estamos diante, agora, com a recuperação da teoria original de Kardec, das leis que regem a alma. E compreendendo bem essas leis, a gente tem condições de criar uma nova tecnologia de relação humana. Então, eu acho que isso está afirmado lá em Kardec. Os mundos passam por duas revoluções. A primeira é a revolução do conhecimento científico, né? A segunda é, usando a ciência, uma revolução no comportamento. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam esses fatos, porque todos esses dirigentes trabalham com a seguinte hipótese: as massas humanas têm que ser condicionadas para que tenham um bom comportamento. E o espiritismo vai dizer o seguinte: as massas humanas têm que conhecer o fator liberdade para poder aprender a lidar com ela. Senão, ele nunca vai agir por caridade, porque a caridade ela tem que ser escolhida. E quando você tem hábitos condicionados, você não está escolhendo, você está se submetendo. Então, nós estamos diante desse grande desafio. Tenho certeza que o Helena vai ligar parabenizando o programa, como muita gente está falando aqui, que o programa está ótimo, principalmente porque a gente está deixando o convidado falar. Mas... Rui, só um minuto. A gente tem uma pergunta do Cláudio aqui, que não dá para deixar, e tem o do Aécio também, mas do Aécio muda o tema que a gente está tratando, então, Aécio, a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Que ele pergunta sobre, mas se você quiser comentar depois do Cláudio, se isso também aplica, essas adulterações também na obras póstumas, tá? Então, e o Cláudio, ele deixou aqui, o Cláudio Wood, lá de Uberaba, dizendo uma boa notícia, que foram vacinados já todos os velhinhos lá da... Os idosos. Mas ele trata como velhinhos lá, como carinhosamente, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, como colocou aqui, escrito, que já foram vacinados contra o Covid e aguardando agora a segunda dose. Isso é uma notícia muito boa, né? E ele pergunta, ele fala o seguinte: em 1962 foi lançado o livro Justiça Divina, estudos e dissertações em torno da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né, sobre a lava mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É, Chico, sendo Allan Kardec, já estava ciente das modificações criminosas e retorna para resolver esse problema com essa obra? Ele continua também, só... Mas na época do lançamento do livro Divina, Chico não queria causar polêmica sobre o assunto tão delicado que poderia causar problemas futuros e somente agora temos acesso? Veja só, a pergunta não é simples, ela é complexa, né? Ela toca em vários assuntos. Com relação ao velho, eu tenho uma teoria pessoal sobre isso. Eu acho que a gente não fica mais velho, a gente vai se tornando jovem há mais tempo. Então. O jovem de antigamente. A gente vai ganhando experiência em ser jovem, né? Porque já somos jovens há muito tempo, né? É jovem de antigamente, eu falo. Jovem de antigamente, né? Verdade. Veja só. Nós estamos diante agora de uma chave fundamental para poder analisar todas as obras, que é a questão da autonomia e heteronomia. A heteronomia ela vai equivaler aos dogmas e à visão materialista. O Espiritismo, hoje, é a única doutrina que se fundamenta na proposta da autonomia, porque ela considera o ser humano uma alma encarnada perfectível a partir das suas próprias faculdades, considerando a liberdade como fundamento da moral. É a única proposta atual. Quando o Chico Xavier e o Canuto Abreu, e olha, eles estavam se informando a respeito de tudo isso. Eles sabiam que também no movimento espírita brasileiro estava correndo um desvio com relação a Rustang, patrocinado pela diretoria da FEB, e eles sabiam disso muito de perto. A troca de cartas entre eles demonstra que quando eles foram ver a necessidade de pegar todos esses documentos que o Canuto encontrou e tornar isso conhecido do movimento espírita, eles foram conversar primeiro com Emmanuel. O Emmanuel disse assim: eu não vou falar por mim, quem está falando aqui são os espíritos ligados à obra de Kardec. E eles estão dizendo o seguinte: esses documentos precisam ser transcritos e traduzidos, e só então tornados públicos, para que eles não virem uma polêmica, mas sim uma recuperação das propostas originais de Kardec. Então, o Chico e Canuto sabiam da necessidade do movimento espírita retomar as questões originais. O que eu tenho examinado na obra do Chico Xavier, especificamente da Emmanuel, olha que coisa incrível, ele sempre tratou os ensinamentos espíritas e a interpretação das passagens do Novo Testamento segundo a visão autônoma. Para quem quiser conhecer isso com mais detalhes, eu proponho a leitura desse livro. Quem já leu, releia. Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier. Né? 100% desse livrinho aqui propõe a moral autônoma, que é a original de Kardec. E ele foi escrito nos anos 50, quando estava havendo um desvio do movimento espírita para as ideias heterônomas de castigo, culpa, karma. Né? Olha só, ele vai dizer aqui o seguinte: a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade. Então veja aqui que ele fala da dualidade, conhecimento e bondade, né? Conhecimento, desenvolvimento da razão, bondade, desenvolvimento do senso, das virtudes e do senso moral. Não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro. A heteronomia, você impõe o conhecimento de fora para dentro. Mas sim com a consciente adesão da vontade, que se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Então, ele vai definir educação aqui como a educação pela autonomia, ou seja, o uso da vontade para fazer o bem sem constrangimento. Qual é o inverso disso? A heteronomia, que é obrigar o indivíduo a ter um hábito por meio de castigo e recompensa, sendo que ele não usa razão para isso, mas sim se submete por obediência passiva. Esse livro está 100% de acordo com o pensamento original de Kardec, que a gente vai encontrar na primeira edição da Gênese e do Céu e Inferno Restaurados, o que mostra que Emmanuel, né, especificamente aqui na obra do Chico Xavier, estava absolutamente condizente com a visão original do movimento, da proposta espírita, sendo que já estava ocorrendo um desvio no movimento espírita, falando em castigo, em culpa, no sentido da heteronomia. Paulo, é interessante que Jesus, ele combatia também esses que faziam a caridade para aparecer, que eram os fariseus, né? Eles costumavam fazer a caridade para que todo mundo olhasse, visse que eles estavam fazendo a caridade. E Jesus sempre foi contra essas coisas. Então, a gente vê que a caridade é uma coisa muito antiga que nós precisamos conservar, né? Só para complementar aqui, Paulo, o Aécio, o outro que é o nosso internauta aqui, nosso amigo Aécio, ele tinha falado se essas adulterações poderão estar estendidas também até a obras póstumas. O que, que você pensa disso? Tem? Nós já encontramos alguns originais de documentos que foram publicados por Lemarine em obras póstumas, e o original está diferente do que ele publicou. Uhum. Ou seja, ele recebeu de Gabriel Delane, Leon Denis, tudo, a acusação de ter alterado a Gênese, e ele manipulou alguns documentos originais de Kardec para poder favorecer a sua tese de defesa. Então, eu acredito que obras póstumas foi uma seleção dos documentos originais de Kardec que ele escolheu a seu bel prazer para publicar em obras póstumas. Como a gente não tem segurança dos atos e ele não publicou os originais, né? Então, eu acredito que a gente vai considerar obras póstumas esse conjunto de 2.500 documentos que vão se tornar público, já começaram a se tornar público pela Faculdade Federal de Juiz de Fora, né, que é o projeto Allan Kardec, e de hoje a alguns anos, a totalidade das obras póstumas de Kardec vão estar disponíveis, só que com uma diferença, com os documentos manuscritos originais com a letra do próprio Kardec, né? Então, essas são as verdadeiras obras póstumas, impossíveis de se adulterar, porque a gente vai ter os documentos originais para comprovar. A historiografia do Espiritismo ela tem dois momentos, né? Antes e depois das descobertas desses documentos originais, né? Que começam com o passo inicial, que foi o legado de Allan Kardec por Simone Privato. Legal. Rodrigo, a gente precisa colocar aqui o nosso momento de Gavale. Paulo, nós vamos colocar uma mensagem aqui agora, que é do nosso apoiador, e aí queria que você comentasse para a gente depois, um pouquinho depois que da mensagem, tá bom? A mensagem é Deus castiga. Olha, né? Só. Então vou colocar a vinheta aqui do momento, a gente entra direto. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Deus castiga? Acontece inúmeras vezes. A pessoa passa a ter dificuldades de variada ordem e se torna infeliz. No âmbito familiar, os desentendimentos se tornam rotina. No ambiente de trabalho, um certo marasmo toma conta das ações, e a pessoa não se sente mais estimulada a realizar o melhor. Por causa disso, sucedem-se as chamadas de atenção dos superiores, as reclamações de clientes e a insatisfação íntima. Acrescente-se a isso pequenas desavenças com um ou outro amigo que desaguam em ruptura de relacionamentos de anos. Então, a pessoa enumera todas as dificuldades, grandes e pequenas, e acredita que Deus a está castigando. E não faltam os que fazem coro a essa afirmativa, dizendo-a verdadeira. Deus castiga porque a pessoa foi desonesta em algum momento. Deus castiga porque a pessoa o desagradou, não lhe prestando as homenagens devidas. Deus castiga porque a pessoa não está vinculada a essa ou aquela denominação religiosa para fazer o bem. Deus castiga. Que forma pequena de conceituarmos Deus. Deus, que é nosso Pai, soberanamente justo e bom, viveria a dar castigos aos filhos que Ele criou por amor? Deus, de quem Jesus afirmou que veste a erva do campo, que que hoje se apresenta verde e amanhã já secou e é lançada ao fogo. Deus, de quem Jesus nos cientificou que providencia o alimento para as aves que voam pelos céus, porque elas não semeiam. Terá acaso Deus maior cuidado com a erva, os animais, do que com os seres humanos? Observamos que no mundo, o homem tem graduações para o atendimento prioritário, onde o ser humano é mais importante do que o animal, por sua condição de ser moral, imortal. Também observamos que em casos de grandes comoções e necessidades, o homem salvaguarda os seres mais frágeis, idosos, crianças, mulheres. Ora, será Deus menos sábio que nós mesmos? Pensemos nisso e abandonemos de vez essa ideia de que Deus castiga. Se Deus regesse o universo ao sabor de paixões como as que temos nós, os humanos, viveríamos o caos. Em certa manhã ele poderia estar de mau humor, e porque um número determinado de pessoas de um planeta o desagradasse, resolveria por eliminar aquele globo do conjunto universal. Por ter preferências por uns seres em detrimento de outros, concederia bênçãos inúmeras àqueles, deixando de atender a esses que não lhe mereceriam melhor atenção. Deus é soberanamente justo e bom, tenhamos isso em mente. Infinito em suas qualidades, distende seu amor a toda a sua criação, a quem sustenta com esse mesmo amor. E se as dores, os problemas e dificuldades se acumularem, verifiquemos até onde nós mesmos criamos todos esses entraves. E sempre nos reportemos ao Pai amoroso e bom, suplicando nos auxilie a resolver os problemas, a modificarmos a nossa maneira de ser, a nos tornarmos criaturas melhores. Com certeza, a pouco e pouco, veremos se diluírem como névoa da manhã o que hoje catalogamos como insolúvel, extremamente doloroso ou amargo. Pensemos nisso. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos agora no momento... Paulo, tá, ele ouviu ou não ouviu? Ouviu. Ouviu? Paulo, o que você poderia falar desse tema, dessa mensagem de Deus castiga? Deus castiga? É uma pergunta. Veja, Kardec, ele não vai abandonar os termos que eram utilizados até então nas religiões. Ele vai criar um novo significado. Então, veja, item 2 que eu falei para vocês, que foi retirado. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade e da sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, e aí, no item 4, também adulterado, tiraram a frase que eu vou ler agora. A punição é sempre uma consequência natural da falta cometida. Então, nós estamos... Estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Então, nós estamos saindo da visão antiga de Deus agindo e escolhendo um castigo para cada um. E, no Espiritismo, nós estamos diante de leis. Então, o que é o castigo, segundo o Espiritismo? É quando você faz escolha de usar suas faculdades da alma para abusar da vida animal, né? Para conseguir o excesso de prazer e de circunstâncias da vida que lhe proporcionam poder, alegrias, esses desejos, né? Isso traz uma infelicidade dentro do espírito, que ele vai ter que conviver e a tal ponto em que uma hora ele não vai aguentar mais isso. E ele vai superar, né? Tendo consciência de que ele é que constrói a sua felicidade. Então, as antigas expressões de que Deus castiga, hoje o Espiritismo não vê um Deus como se fosse uma pessoa ali olhando para nós, escolhendo fazer isso ou fazer aquilo. Deus, no Espiritismo, é a causa primária de todas as coisas, né? Ele não age diretamente na matéria. Ele organizou toda a sua criação por meio de leis, né? Então, quem hoje subir num lugar alto, pular dali, cair e se machucar, ele não vai ser insano de dizer, olha, Deus está me castigando. Isso ocorreu em virtude da aceleração da lei da gravidade, né? Se você pular de um lugar mais alto ainda, o sofrimento vai ser maior ainda. Então, a diferença que o Espiritismo propõe está entre a sofrimento físico e sofrimento moral. Sofrimento físico, ele é consequência do mundo físico, dor e tristeza. O sofrimento moral só tem quem desenvolve imperfeição, que é a infelicidade. Então, a gente tem que, como todas as ciências, né, o Espiritismo precisa ser estudado para que você compreenda com mais profundidade a proposta moral que ele vem fazer em sua teoria, que nasce dos ensinamentos dos Espíritos. Violamos as leis naturais que Deus nos coloca. Então é por isso que nós temos uma série de dificuldades. Repete de novo que o seu microfone está desligado. Eu estava arrumando aqui o som, que é o som, ele está aqui, o computador está baixando sozinho o som e o pessoal estava reclamando aqui. Agora eu liberei o seu microfone, pode aí falar. Faz de novo, fala de novo. Rui. Então, tem um autor que ele diz que nós entramos na lei do karma, quer dizer que o espírito não aceita muito a lei do karma, porque nós transgredimos as leis naturais de Deus. É mais ou menos isso que você falou. Veja, né? Exatamente. Veja, se a gente abusar do equilíbrio, da harmonia da natureza, a gente acaba trazendo para nós próprios condições adversas e sofrimento físico. Agora, se você pessoalmente usa os valores que você conquistou pela liberdade para abusar também das necessidades da vida no mundo físico, você traz para você sofrimento da alma. Porque a alma sabe o que ela precisa. O espírito sabe qual é o destino. A nossa finalidade, enquanto seres conscientes, é participar da harmonia do universo, é se tornar útil. Quando você começa a desenvolver valores e você vai usar isso para vivências do mundo físico, é uma ilusão. E essa ilusão traz sofrimento moral, né? Então, o mundo vai se tornar melhor conforme a gente vai aprendendo a lidar com a natureza aqui no mundo físico e aprendendo a lidar com as nossas escolhas no mundo espiritual. São os dois movimentos que juntos vão fazer o mundo se tornar feliz. Então, nosso momento de Gavale. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje com o nosso querido amigo Paulo Henrique de Figueiredo, que tivemos o grande prazer de conhecê-lo através da internet. E ele está falando justamente a respeito do tema do seu livro, Nem Céu e Nem Inferno. E a gente tem recebido bastante perguntas aqui, tá? Deixa eu só comentar algumas perguntas que a gente tem recebido lá do Recanto, Chico Xavier. A gente tem aqui, eu não vou poder fazer todas, tá, Beth? Eu já peço desculpa para a Beth lá e para o Carlos Sanches, que estão ouvindo a gente, porque a gente tem bastante gente participando aqui, tá? O Mon Almeida perguntou, mediante essas adulterações, qual a posição da esposa de Kardec, Dona Amélie? Veja, foi um processo de entendimento. A denúncia feita pelo Henry Solce, na época que eles fizeram essa denúncia, eles não tinham acesso a documentos para conseguir comprovar. Fizeram a denúncia, mas o assunto, como o Lemarie, ele era o proprietário da Sociedade Anônima e controlava a estrutura do Espiritismo, ninguém podia alterar o rumo que as coisas tomaram, nem mesmo a Amélie, porque a Amélie não fazia parte do comitê administrativo da Sociedade Anônima. Ela não tinha como agir nessas circunstâncias. Então, historicamente, foi realmente com a publicação e a pesquisa da Simone Privato que nós vivenciamos um novo momento, porque a gente deixa de ficar dando palpite, eu acho que foi, eu acho que não foi, e a gente passa a lidar com documentos. E os documentos têm uma questão que é da própria lei humana, né? Uma obra não pode ser publicada com alterações após a morte do autor, por simples motivo de que você não consegue comprovar que ele queria aquela alteração. Que todas que estão ali são feitas pela vontade dele. A única forma de você fazer uma alteração num livro que a gente saiba que foi feita que o autor concordou, é quando ele mesmo autoriza a publicação daquela edição, e ele está em vida para dizer se ele concorda ou não. Então, eu acho que isso é um fato que a gente precisa compreender, que ele altera o rumo das coisas, não mais por uma, não é uma questão mais de debate, de opinião. Eu acho ou não acho. É, a gente está lidando com um fato. Mais, Rodrigo? Perguntas? Tem mais. É, ele perguntou aqui, deixa eu só voltar aqui para ver se eu não perco. O Ari Rangel entrou aqui, deixa eu só o pessoal me ver falando. Bom dia. É, o Ari Rangel manda bom dia aqui, família vivenciana. Excelente o programa. O que o nosso irmão pensa sobre o corpo fluídico de Jesus das obras de Rustem? É, o Ari perguntou aqui. É interessante, né, que a polêmica em torno do Rustang sempre girou em torno do corpo fluídico, né? Mas quando eu fui estudar essa obra, eu queria saber o porquê de fazer uma afirmativa dessa, né? E eu acho que a complexidade está no porquê, e nem no fato de ter um corpo fluídico ou não. A ideia é a seguinte: se a nossa a reencarnação... segundo a obra de Rustang, a reencarnação não é uma necessidade. Segundo Kardec, é. Então, tem uma divergência ampla aí, né? Segundo o livro que Rustang publicou, a reencarnação serviria apenas como castigo para os espíritos que erraram. E os espíritos evoluiriam não no mundo físico. Esse mundo aqui é só para castigar. Eles evoluiriam no mundo espiritual. E se eles fizerem seu processo evolutivo sem nunca cometer nenhum erro, eles nunca precisariam reencarnar. Na verdade, eles nunca poderiam reencarnar. Então, essa tese de Rustang, ela diz o seguinte: alguns espíritos privilegiados, por nunca terem errado, chegam à perfeição sem errar. E aí eles nunca reencarnaram, nunca precisaram reencarnar, não precisaram viver a vida humana. E segundo os espíritos que deram esse livro, Jesus seria um deles. Então, se ele nunca reencarnou e nem poderia reencarnar, o advento da encarnação de Jesus seria por meio de um corpo fluídico, levando a algumas circunstâncias absurdas, que seria o seguinte: se Jesus não tivesse reencarnado e ele tivesse usando ali um corpo que era fluídico ali, uma materialização, vamos dizer assim, né? Olha só, enquanto recém-nascido, ele teria que, mesmo com a consciência de um espírito puro, ele teria que simular um recém-nascido, porque ele teria que fazer os outros acreditarem que ele estava encarnado. Então, você teria que imaginar que Jesus, durante muitos anos, simulou ser um nenê, um recém-nascido, simulou chorar, simulou a todas aquelas características de um nenezinho consciente, um espírito puro consciente, ali materializado, fingindo ser uma criança, fingindo não saber as coisas, o que coloca a situação numa situação de absurdo, né? Paulo, Rustang, ele fez esse livro através de uma média, Emilie Collignon, que era belga, só ela que fez, dizendo que ela estava sendo assistida pelos quatro evangelistas e por Moisés. E os quatro evangelhos têm um subtítulo de Ou a Revelação da Revelação. O que significa essa revelação da revelação? Na época, isso, na verdade, foi um processo obsessivo, claramente, né? Porque a própria médium, hoje nós temos correspondências dela com Kardec, que ela vai denunciar que o livro que ela estava recebendo era equivocado. E ela diz isso a Kardec. E Kardec fala: nós vamos tratar disso num determinado momento adequado, e não agora, né? E aí ele vai publicar a contestação do corpo fluídico na Gênese, né? Agora, os espíritos disseram para Rustang que ele era o escolhido para a fase teológica do espiritismo. E ele acreditou nisso. Então envolve o orgulho também, né? De se achar o Messias, que estava além de Kardec para propor a questão moral. No livro Nem Céu Nem Inferno, a gente conta esse outro advogado que era amigo do Rustang, chamado André Pezzani. Ele vai desenvolver uma tese no seu livro assim, espantosa, né? Que ele vai dizer assim: os espíritos são divididos entre espíritos simples, espíritos ignorantes e os bons espíritos. E ele vai dizer que os espíritos ignorantes foram que patrocinaram o Livro dos Espíritos, o trabalho de Kardec, e que só Rustang, que era a encarnação de um espírito superior, é que poderia receber uma obra de espíritos superiores, né? Então, você, na sua obra... isso foi uma fascinação de um pequeno grupo que não teve repercussão grande na época de Kardec. Os livros dele não tiveram, ninguém comprou, e só depois da morte de Kardec é que começou a ocorrer uma virada ali no movimento espírita. A senhora Rosen, ela chega até a fazer uma predição. Ela disse o seguinte: com o interesse por pessoas que vêm do catolicismo e do protestantismo ao movimento espírita, vai ser muito importante retomar as origens, né, da proposta de autonomia, porque eles não compreendem a moral como o espiritismo propõe. Ô, Paulo, no seu livro você fala muito de inimigos invisíveis. O que você quer dizer com os inimigos invisíveis? Inclusive... Essa aí foi uma expressão de Erasto. E o Erasto, numa comunicação que Kardec leu numa reunião dos espíritas de Bordeaux, ele vai dizer o seguinte: que as tentativas de desvio e de se propor conceitos e ideias contrárias ao espiritismo ocorreriam no movimento espírita. E citou especificamente Bordeaux, que foi onde vai surgir os quatro evangelhos e Rustang. Isso ocorreu em 61. Né? Então você vê que antecipadamente os espíritos já estavam alertando Kardec que os inimigos invisíveis, um grupo de espíritos contrários à proposta espírita, ao progressismo que o espiritismo estava propondo, né? Eles estavam querendo manter as ideias do mundo velho a todo custo, né? E eles iam influenciar algumas pessoas do movimento espírita e alguns médiuns para propor desvios. Isso foi alertado por Espírito de Erasto. Mas nós temos uma carta que a gente menciona no livro, um manuscrito inédito, que Kardec, quando vai para Bordeaux, ele recebe o convite de Rustang para ir visitá-lo. O Rustang chega a dizer assim: não vá nessa reunião, que eles estão muito problemáticos. Vem aqui na minha fazenda e deixa eu organizar o movimento espírita aqui em Bordeaux, você vem depois. E Kardec pergunta aos espíritos: que confiança eu posso ter em Rustang antes de conhecê-lo? E os espíritos dizem assim: é uma pessoa exaltada, é uma pessoa que quer todos debaixo dos seus pés, né? Vá se quiser. Veja que eles nem pedem que ele vá, né? Eles dizem: vá se quiser. Mas que depois de um alerta desse, né? Kardec realmente não foi. Nós temos uma carta ele dizendo assim: não tive tempo de ir à sua fazenda. E você falou que eu ia encontrar o movimento espírita muito ruim. Na verdade, encontrei um movimento espírita florescente. Pessoas muito boas e dedicadas. Então, eu acho que você se enganou na interpretação que você fez. Ô, Paulo, agora, para encerrar, essa é a última pergunta que eu faço. O que está faltando no nosso movimento espírita atual, que tem muitas ideias diferentes, tem muitas ideias controvertidas, e nós observamos que a maioria dos espíritos não conhece essas obras básicas, que é o Céu e Inferno, a Gênese e obras póstumas, conhece muito mais o Evangelho e fazem do Centro Espírita mais uma casa, vamos dizer, de religiosa. O que você pode dizer para a gente? Eu digo o seguinte: com a adulteração do Céu e Inferno e a Gênese, todos nós, espíritas, nos tornamos vítimas, porque a gente não teve acesso a ensinamentos como esse que eu li aqui, de trechos que foram retirados. Então, eu vejo que, sendo todos nós vítimas, né, nós precisamos estudar Kardec e compreender a teoria moral, que é interessante saber, inclusive, que quando ele publicou O Céu e o Inferno, ele vai até fazer uma nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo e acrescentar alguns parágrafos para ficar mais condizente com a teoria que ele vai apresentar em O Céu e o Inferno. Não tínhamos acesso à versão original. A FEAL vai oferecer agora uma nova edição. Outras editoras vão também publicar a edição original. Então, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho mínimo né, de respeito à obra de Kardec, que é ler, estudar, compreender os novos conceitos. Ter humildade de saber, de reconhecer que a gente não sabe tudo, né? E esses estudos vão oferecer à humanidade recursos para que a gente saia da condição atual, como eu já falei anteriormente, né, de fé cega e obediência passiva, e a gente possa entrar verdadeiramente no campo da fé raciocinada, que é a gente fazer as escolhas porque compreendeu. Esse Deus vingativo, esse Deus que fica à espreita, né, olhando para os nossos atos e bolando castigos para que a gente se submeta a ele, esse é um Deus falso, criado pela imaginação de homens, muitos dentre eles egoístas e orgulhosos, né? A gente tem que ouvir os bons espíritos, ouvir a massa de espíritos que está lutando para conquistar a felicidade pelo seu esforço. E em virtude do livre-arbítrio, ninguém vai nos conceder a felicidade. Deus fez da felicidade o resultado da nossa dedicação, do nosso esforço, do nosso interesse, né? E o destino de todos nós é ser feliz. Então, o nosso destino já está assegurado. O que depende de nós é o caminho e o tempo que nós vamos levar para fazer esse esforço, para conquistar essa condição de que será para a gente crescente, né? Até chegar à felicidade plena. Rodrigo, vamos para os nossos aniversariantes? Aniversariantes aí com apoio da WS Festas, que é para falar de aniversariante é festa, né? Então... nosso aniversariante, olha só, dia 29, quem fez aniversário, dia 29, foi a Estalina Almeida, fez aniversário, dia 31, a Gabriela Prisco da Cunha do Paulo de Tarso, dia 2, tá rodando o comercial aí, olha aqui atrás na televisão, isso, dia 2, a Terezinha Fiorentino também do Paulo de Tarso, dia 3, a Valéria Fulano do Paulo de Tarso, dia 4, o Fábio Serapião, lá da casa da Marcela. Não sei se ele vai fazer festa. Ele disse que vai ter uma festona, mesmo com o negócio de pandemia. Pelo menos bala deve ter lá. E o Fábio. Dia 5, outro também que sempre faz festa, o Darcy Gasparello da AME. Né? Não sei o que ele vai fazer. Sempre faz. Você nunca foi convidado? Não. Ah, então você não é tão amigo dele igual você pensava, porque ele sempre me convida. O outro que faz festa de arromba é o Maurício Tomé, dia 5 também, faz aniversário. Opa, e ele vai estar aqui no próximo domingo com a gente. Isso, então ele já pode trazer uns pedaços de bolo, essas coisas tudo, né? E o Osmar também, Monai, faz aniversário dia 5. Encontrei ontem com o Osmar, havia mandado um abraço para você e para toda a equipe aqui do Vivência. Legal. E o Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. Se esse ano não dá para fazer festa por causa da pandemia, já fica marcada a festa para o ano que vem, né? Desse pessoal aí, que eles não vão escapar, não. Vamos para o nosso Jorge, sorteio? Tem a Thaís Rebelo Prosa, da Prosa Criativa, dia 24 de janeiro. Legal, Thaís. É a Cacau. Não, eu já falei semana passada. Vamos para o nosso sorteio, Carlinho? Passa a câmera ali para mostrar ele. O sorteio já está agora com... Aí, tá aí. Espera aí, deixa eu só colocar a vinhetinha. Dessa vez eu não vou deixar o papelzinho que caiu. Fala no microfone. Chato. Pode ser. Peraí, Carlinhos, fala no microfone, Dessa vez eu não vou deixar o papel que cai na mesa, não. Eu só vou pegar aqui, tá? Porque ficou um negócio chato semana passada. Que quem não viu, quem garante que não tinha um monte de papelzinho na mesa? Não, aqui é programa espírita. Sim. Espírita que engana os outros é 7 anos de azar. Espírito que quer adulterar alguma coisa se ferra. Vamos lá? Vamos lá. Caiu, eu não vou pegar. Caíram dois na mesa, eu não vou pegar. Vou pegar esses olhos. Olá, valendo a camiseta dos 17 anos, né? Que está aqui. E é um oferecimento da Camel Filtros. Exatamente. O Carlinhos lá na. Aqui a máscara, o chaveirinho e a caneca dos 17 anos do Vivência Espírita. Vamos lá, Carlinhos. Quem ganhou? Sorteado Irati Mafra. Ah, legal. Irati. Deixa eu botar aqui, ó, pra ver se aparece. Tem que botar um pouquinho mais pra frente. Depois aí, Irati. Agora foi. Depois, Irati, passa pra gente o endereço, que a Irati mora em Itanhaém, parece. Irati Mafra. Se puder anotar aí o... Ela é médica de psicografia também. Se puder anotar o nome, por favor, lá na planilha. É, Irati. Passa, pode passar até no meu WhatsApp também, Irati, que você tem, se quiser. Pra gente mandar para você, tá bom? Beleza. Legal, parabéns. E aí nós vamos... Eu aqui já vou me despedindo. Paulo, daqui a pouco a gente... O último que vai passar para suas conclusões finais, você faz uma prece pra gente de encerramento, por favor, também. Tá bom? Daqui a pouquinho. Deixa a gente se despedir logo. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal. Eu penso que depois que acabar essa pandemia aí, você não vai ter sossego aí para correr para tudo quanto é lugar do Brasil para falar mais sobre isso, né? E a gente torce para você vir aqui também com a gente, ao vivo, e também fazer umas palestras aqui na nossa região, aqui na terra do Canuto Abreu, que é em Taubaté, né? Canuto Abreu é aqui de Taubaté, aqui do lado. Então... para a gente aproveitar a sua vinda aqui, se Deus quiser também, o mais rápido possível. E um grande abraço a todos vocês. Até a semana que vem. Quem vai estar conosco? Maurício Tomé? Maurício Tomé. Falando dos grandes propostas o medo, de Jesus? O medo. Não. Falar sobre o medo e suas derivadas. Né? Legal. E espero que traga o bolo, porque faz aniversário no dia 5. Né? Paulo, aqui nós cobramos de tudo quanto é jeito aqui. Viu? Jeito não tem jeito de fugir. O aniversário é só em dezembro, viu? Então o bolo vai ficar mais para frente. Paulo, agradeço imensamente a sua gentileza, porque eu liguei só mandei uma mensagem no WhatsApp para você, já deu a resposta, e aceito e vamos lá. E... eu então agradeço demais e gostaria que você tivesse um tempo depois da hora que acabar essa pandemia para você estar aqui conosco, nos visitando, fazendo palestra. Você já conhece o Vale do Paraíba? Já fui várias vezes. Ah, né? Várias vezes. Então, da pandemia para cá, nossa atividade de divulgação é toda virtual, né? Uhum. Então, baixou o som. Peraí, agora então, aumentou. Um bom domingo para você, para sua família, muita paz, muita tranquilidade. Obrigado, igualmente. Tá? Só comentar aqui, eu quero pedir desculpa aos ouvintes aqui, que eu não sei porque o Windows está baixando sozinho o volume aqui. Eu tô olhando aqui, ele está baixando sozinho. Aí eu aumento, ele abaixa sozinho. Não sei porquê. Né? O Windows resolveu abaixar aqui automaticamente. Eu vou falando, ele vai abaixando sozinho. Né? Então eu peço desculpa a paciência aí dos ouvintes que estão. Pelo menos a gente identificou o que é. Agora tentar descobrir como resolver, né? E agradecer também a todos os ouvintes que estão aí participando com a gente, que mandaram mensagem, que interagiram conosco, convidando para entrar no nosso Telegram. Então entra aí, telegram.vivenciaespirita.org para receber as notícias. Deixou uma enquete aqui sobre se você está sabendo ou não dessas adulterações. Então respondem lá no Telegram também e no nosso Instagram. Agradeço aqui o Paulo também por estar aqui conosco e todos vocês e as demais rádios que estão retransmitindo. Carlinhos. Nós gostaríamos de dizer que Irati Mafra fez aniversário ontem e ganhou presente hoje do Vivência Espírita. Agradecemos ao Paulo Henrique de Figueiredo, que trouxe-nos o conhecimento, estudou muito para poder trazer para nós essa avalanche de conhecimentos que todos nós precisamos nos aprofundar para termos ideia da dificuldade que já era na época da difusão das leis morais do Espiritismo. Agradecemos a todos os que compartilharam conosco este programa abençoado, desejando um maravilhoso domingo em família, com muita paz, com muita harmonia, e que no próximo domingo estejamos aqui novamente com Maurício Tomé, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Paulo. Rodrigo, só para falar mais um aniversariante aqui, o cunhado da Claudinha, da AME, que colocou aqui, o Luiz Fernando, dia 2 também, faz aniversário. Paulo, então o microfone é seu para as suas considerações e para uma breve prece de encerramento do nosso programa. Olha, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos oferecendo. Gostei muito, né, dessa conversa que a gente teve, né? Fico à disposição para outras oportunidades e também a conhecê-los pessoalmente quando as circunstâncias permitirem. Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam, né, e espectadores, que em outras oportunidades a gente pode esclarecer mais detalhes desse assunto que é tão complexo, né, e amplo. Né? Como consideração final, eu acho que nós estamos diante de uma mensagem de grande esperança com essa moral que Kardec nos propõe. quando ele diz que somos perfectíveis e que o nosso destino inevitável é a plena felicidade, né? Essa é uma ótima notícia, né? Imagine que você entre para uma viagem que, por mais que o caminho você possa encontrar dificuldades, imagine que a estação que esse trem vai chegar no final da viagem é um lugar de plena, né, felicidade, é um lugar de harmonia, é um lugar onde todos os seus esforços, né, vão encontrar um destino, né, de plenitude. Então, eu acho que essa viagem, por mais que durante a viagem a gente encontre dificuldades, a gente faz essa viagem de cabeça erguida, né? Sabendo de que tudo isso vai ter um final extraordinário para todos nós. E o estado de felicidade não é um estado de contemplação, né? O estado de felicidade é o estado de ser útil, é o estado de trabalhar coletivamente para construir um mundo melhor, primeiramente, e depois nos integrarmos, né? A harmonia que está presente no universo. As notícias do Espiritismo são todas notícias boas. E como é que a gente faz para participar desse trabalho incessante do universo? É só desejar, é só fazer uso do esforço para se tornar uma pessoa melhor. Então, o Espiritismo, realmente, podemos dizer que é uma boa nova, como foi boa nova a proposta de Jesus. Terra e o céu, posso notar ordem tamanha, cada um cumpre o seu papel. O mar é fonte de alimento e a montanha de um ar mais puro, de luz, calor, o firmamento, e a terra do chão seguro. A causa de tudo é Deus, divino autor de nossa vida. Somos todos filhos seus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.